Arreda que eles chegaram. Os DJs mais tops da Vila São Francisco. DJ Marcos Paulo e DJ Fran Considerado. Então te puxa que o bagulho vai endoidar. Marcos Paulo e Fran Considerado. Era os DJs lindões que vocês queriam? Então toma, meu amor. Pra dançar, sim, Vila do Conde. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurando por alguém. Parceiro Cicinho da Boraria, ó. Ele, meu amigo Lampi. Oh, o Marcelo, toda a galera. Você não quer. Hoje é a ressaca dos Diabinhos e as Alequinas. Aqui do Bar do Net, Vila do Conde. Você, garotinho! Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar. O nosso parceiro Batista, Fran, tá por aqui, Salamânia. É a Domingueira, do Bar do Net. E os DJs da Onda já tocando. E passe o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. É você, meu grande amor. Marcos Paulo e Fran Considerado. Que dorme e desperta meus sonhos. É parceiro Uga Uga, sempre com sua primeira dama. Derramando muito chope aqui, ó. Disfarçado de nuvens que inunda e alerta. Tempo bom que não volta nunca mais, cara. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei. Parceiro Anderson, o Cicinho Gordinho. O Lamp tá por ali, maluco. O nosso parceiro Joca aí, o Tatuzinho. Coroa, Marcelo. Tá o Camaleão. Os Diabinhos da Vila do Conde, na manha. Tô sabendo que o Tatuzinho é o homem das 15 mulheres. Joga uma no apoio aí, bora ver. DJ Pica-Pau, aqui com a gente, Fran, Salamânia, bora Pica-Pau. Tá um DJ Lobão por aqui também. É a sequência que ele lembra, Fran, lá do Remanso. Eu quero você, vem junto a mim. Eu sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você. Espero um dia te rever. Bora dançando, Bar do Net! Nosso parceiro gigante também tá por aqui, ó! É o pequeno grande homem. O amigo Messias também da Lick Gás! Encontrar amor, não diga que não dá. Entre meus sonhos vai estar meu grande amor. O nosso parceiro Japa da Mídia tá por ali. Tá o DJ Shurek. O homem da City tá na área. Vou te contar uma sequência, viu? O cara lembra do primeiro chifre que ele levou. Aí dá logo vontade de jogar a última fase do Baleia Azul. Vou amar você. Passar o Leno dos Calmos. Aqui do ladinho do Marcos Paulo do Fran. Bora, Leno! Drone Desguiado. Ele, o John Mix da Supernave. E fazer de mim a tua mulher. E aí, meu amor? Gonde Fran tá por ali. O parceiro Espanda. A comitiva da Vila dos Cabanos tá por aqui. Você que é o rei dos periquitinhos. Vou te contar uma coisa, Marcos Paulo. Eu não queria nem ter dinheiro. Eu queria ser. Eu queria ter só os contatos que o Leco tem no WhatsApp. Andrezinho Boy, já ao lado da Yasmin por ali, ó. Por aqui também o DJ Irlan Pancadão. Você me fascina, desgraçado, e enlouquece o coração. Vem colar o teu corpo no meu e fazer de mim. Meu patrão Marcelo tá na área. Mais pra dançar com o casco novo e lembrar daquele casco antigo, aquele esquema bem velho. Se eu tivesse dinheiro, eu ia gastar tudo. Era hoje. Porque você me deixou. O nosso parceiro Fopo Fran tá falando nas marcantes. Parceiro maluco, tá por aqui o Morô dos Jabinhos e a Lia das Alerquinas. Tudo é nóis. É sempre amor, que nunca ia se acabar. Bora curtir as marcantes do Bar do Nerd. Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. Meu parceiro Luizinho também do Edson. Daquele jeitinho. Matrix vai tocar. Te desperto, Brasil. E o Mix chegou. Uma sequência que você gosta. Matrix é o som do futuro. Bordonet. Volta. Bordonet. Vem pra cá. Tem hora pra chegar em casa aí, ó. Que tá feliz da vida com a vitória do Leão. Bora doidando, bora viajando. É o Bar do Nerd, naquele pique, maremoto. Os DJs fazendo a onda. Os DJs da onda. Sequência assim, ó. Isso aqui o Fabinho só relembra. Som Cristal lá na CDI. Tempo bom. Coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar. Fez me apaixonar, ouvindo o som do Musistar. É o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Wilson tocando todas pra gente se amar. Quando eu te vi, me apaixonei. Me apaixonei. Eu fiquei louco. Parceiro Serginho, Fran. O homem de Abaitetuba tá por aqui, Serginho. Naquela vez. Lembra do Seresteiro, né, Serginho? Tempo bom. Coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim, ouvindo o som do Luz Star, a estrela do Pará. É indiscutivelmente o Gonçalves DJ. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado. Parceiro Leno tá por aqui, estou na manhã, Leno. Curtindo de bom, hoje é de marcante. Curtindo com o Marcos Paulo e o Frei Considerado. Uma linda canção, aquela que marcou a nossa. Um abraço com carinho. Dói a nossos amigos da Vila do Conde. Consequência. Chegam pra curtir hoje. Comigo, mas eu tô... Bora pra cima! Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer. Parceiro Tiririca, o Bini. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sou privão. Ao som do Rio Poderoso, comando tudo e queijo mar. A galera de breve está aqui curtindo o Anjo da Vila do Conde. Ao som, muito obrigado, viu, galera? A gente se... Galera de breve está aqui. A minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. Bora, Cicinho, vamos pra cima. Posta. Hoje é ressaca. Do aniversário do Cicinho. Do meu parceiro maluco. Oh. E também da Ellen. Das Alequinas. Melhores assim. Vai, vai, vai no batidão. Parceiro Pedrão e o John Mix da Supernave de boa por aqui, ó. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta. Estamos gravando ao vivaço no Bar do Net. Gravando tudo ao vivo hoje pra galera. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, lá que é de fogo, quer se apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de bujar para parceiro Renato das Marcantes, Rodrigo e Rafael. Só no caqueado aí, Renatinho. Equipe cruel. O sucesso voltou. Banda Melo. Marcos Paulo e Fran Considerado. Me diga por que não pensa mais em mim. Aí diz aí, ó. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Parceiro fofo, dá maior valor. Bora, Leno, bora pra cima, minha irmã. Que me abandono. O que que tu quer hoje? Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Bora, meu parceiro Lambi, bora pra cima! Mas agora você se foi e não puxou em nós. Aí o cara para e fica pensando, oh. Por quê? Olha, vou te mandar. Escute essas palavras. Toda noite, né, meu amor? Toda noite ele chora, esperando a sua volta. Parceiro Maico tá na área. A gente abraça com muito carinho, viu, garoto? Você deixou de lado. Você deixou de lado. Toca de Junior. Família Mega Foxy. Tá o parceiro DJ Betinho. DJ Betty também tá por aqui. Bora, Mega Foxy. banda Rupa é um chão de marcante no net. Minha parceira chame dos implacáveis do rock, galera de Abaitetuba, que a gente abraça sempre com muito carinho, com muito respeito, assim, ó. Vai no batidão, no batidão, no batidão, vai no batidão, vai. Família Furtado tá em peso hoje por aqui. A galera de breve está na área. Ai, ai, ai. Ai, meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção. Ai, meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção. Ai, meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção. Ai, meu coração, ai, meu coração. Vai lá, Marcos Paulo, mostra que tá melhor. De tanta emoção. Amiga Olga, lá da Vila São Francisco, Fábio do Solomão, primo do Frango Siderado. Isso aqui tá no sangue, tá na história, Fábio. É nós sempre. Tô carente de amor, tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo. Olha a barba do DJ. Foi no amor. Se me conquistou, foi no beijo bem. Parceiro Capim. Viu nossa mão, a paixão bateu. Nunca dormiu no andaime lá na Ômega. Uma ciota lá de renascer uma paixão. Eu não vou te acreditar. Você me fez dessa DJ Milene. Portugal é tão agita. Só quem é do remo, joga a mão pra cima. Galera do leão, mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão. Quem é do pai santo, dá um gritão aí que eu quero ver. Galera do papão, endoida, endoida tudo. Galera de breve está maior valor. Família Furtado. De junho, tá vindo aí, ó, Social dos Lindões, lá do Bacetel, Maremoto, Falcão Negro, DJ Caio Mixi, do Fox Safadão, de Belém do Pará, DJ Melri, DJ Anderson Considerado, e eu vou confirmar uma coisa, DJ Jonathan vai estar por lá também, vou confirmar com ele, vai estar na Social dos Lindões, DJ Jonathan. Parceiro Manivaldo e também a Ágila, por aqui curtindo na boa hoje, obrigado! A nossa parceira Keila, a Laurinha, a Ninizinha, a Valena, a Rosa, a Suzy Nia, Maiarinha, a Yandra, a Loane, Lani, Gilmarinha, a Thaís, Josi, a Lenizinha, a Elinha, a Camila, as Alerquinas estão na área! Joga a mão pra cima, bate, bate, bate, bate. Agora virando tudo. Seja muito bem-vindo ao Bar do Net, uma organização total de Andréia e Net. Bora, Marcos Paulo! Parceiro Leco do Gold! Também o Espanta do Gold, bora ali, ó! Chupa a rola, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha O nosso parceiro Johnny Moraes já tá aqui. O mais novo integrante dos Diabinhos. Bora, meu parceiro Cicinho, pra cima. O Jonathan tá falando que o Leco tá de touca. Só que eu vou te falar uma coisa. Nem quando ele vai fazer luzes ele fica de touca. É o rei dos periquitinhos, tá na área. Desgraçado. Ela gosta do tupi, do super pop. Gosta do tupi-tambá, príncipe negro. Do Whindersson que vai chegar. Do Musistar, sou Moraes e Meteoro. Do J100, da Pissão e Transação. E do Vontade. Agora eu vou falar o pega das aparelhagens. Chupa, chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Meu parceiro Marcelo por aqui, ó. Homem que não mediu esforços pra trazer os DJs da onda da Vila do Conde. E eu só tenho a agradecer. Essa moral é pra sempre, viu, maninho? Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Fofo, meu irmão. Anda. Aqui do ladinho do Marcos Paulo Salamânia. Sim, você cria. Falou nos CDs, viu, Freio? Curte pra caramba, onda. E não. Não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. Não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a dor que você deixou. Titi de Breves, tá por aqui, bora Titi. Família Furtado de Breves também daqui. Ei, e quando eu escutar sua voz, posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. DJ Cleidson Amorim, Dieguinho das Fitas, DJ Shurek da City, a União de Responsa tá aqui. Fazendo outra vez chorar, DJ André. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Prepara o batidão, prepara o batidão, prepara o batidão. Bora ver quem tá mais forte aqui no Conde hoje, bora. Vou primeiro perguntar pra galera do Leão que passou pra final hoje. Quem é do Remo, dá um gritão aí. Vou perguntar de novo pra ver quem é que tá mais forte. Cadê a galera do Remo? Galera do Leão, galera do Leão, mãozinha pra cima, galera do Leão, galera do Leão. Quem é do Remo dá um grito. Uma coisa eu te peço, honra essa camisa. Já vi a galera do Leão que tá forte, viu, Fran? Chama a galera do Pai de Sandu agora aí. Quem tá na final da Copa Verde aí, joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, galera do papão! Mãozinha pra cima, galera do papão! E bate na palminha, e bate na palminha! Um, dois, bora liberando agora sim! No meio do pitio, no meio do pitio. Pinho taxista, Lena Piração! No meio do pitio, no meio do pitio. Amigo Batista, também a Olga, a mulher que representa muito bem a Vila São Francisco, tem o carinho dos DJs da onda, pode crer. A onda é assim, ó. Aquela namoradeira, namora o malandro louco, eles escutar. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Eu fui cantar carimbó lá no Rio Preto, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Batendo, batendo, batendo. Um, dois, três. Agora Marcos Paulo. Elas não me deixam não. Com copo na mão, uísque na mão, elas não me deixam não. Ando de carrão na minha mansão, elas não me deixam não. Sei o que quer de mim, pode vir que eu tô afim. Que hoje eu vou te bancar até o dia acabar. Vem pra união da Vila Conde, eu vou te dar prazer até amanhecer. Já vinho as alentinas que vão comando. Puxa o maremoto e Godzilla. Vem pra união da Vila do Conde, eu vou te dar prazer até amanhecer. Galera de breve está por ali, só na mania. Curtindo hoje toda a comitiva. Bora, galera! Pra união. E doida, tia Binhos. E doida, e doida, e doida. Bora, Lerquina. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com copo na mão, uísque na mão, elas não me deixam, não. Ando de carrão na minha mansão, elas não me deixam, não. Com copo na mão, uísque na mão, elas não me deixam, não. Ando de carrão na minha mansão, elas não me deixam. Taxista Binho tá na área. Pode vir. Lê na piração da equipe, são nós três. Até o dia. Loura considerada tá por ali. Vem pra união da Vila do Conde. Eu vou te dar prazer até amanhecer. As coisas acontecem sempre do jeito que Deus quer. Ontem, na hora dessa música, desligaram o notebook, desligaram os fogos. Até amanhecer. Mas as coisas é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. E hoje é o show pra galera da Vila do Conde. Diabinhos, vocês têm a nossa moral, têm o nosso respeito. E onde eu estiver, sempre vocês vão ter moral. Jogue zoom pra cima que a gente vai explodir tudo. Pra contagem, vai! 5, 4, 3, 2, agora! Obrigado pra mulher e eu vou pra fuga nela. Fui, partiu, maremoto que me espera. Maremoto que me espera. Fui, partiu, maremoto que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Que doida na Vila do Conde! Começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você. Pra quem deu a fuga hoje, eu tô brigado com a mulher. E eu vou na fuga nela. Fui, partiu pra do net que me espera. Fui, partiu pra do net que me espera. Fui, partiu pra remoto que me espera. Eu tô brigado com a mulher. E eu vou na fuga nela. Fui, partiu pra remoto que me espera. Fui, partiu pra remoto que me espera. Fui, partiu pra remoto que me espera. Aqui nesse cronos. Sou a mulherada solteira, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate na palminha, tchá, tchá, tchá. Sou os homens sinceros, assim como o Binho Taxista, assim como o Leco do Gold. Joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem nunca meteu chifre na vida, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Canta assim, ó. Eu sou sincero. Tá muito fraco. Eu sou sincero. E quem tá solteiro, quem tá afim de sair daqui da Vila do Conde, com uma pepeca e joga a mãozinha pra cima. O grito dos homens que gostam de mulheres. Tá muito fraco, tá muito fraco. Agora sim, ó. O grito dos homens que gostam de homem. Ih, rapaz. Não tem preconceito, bota pra cima, Marcelo, bota pra cima. Fica de ladinho que o papai tá malino, malino. Fica de ladinho que o papai tá malino. Fica de ladinho que... Jota Considerado tá por aqui. Vai no batidão, no batidão. Ai, meu DJ, tô gostando, meu DJ. Que bunda é essa, meu DJ? Ai, meu DJ. Essa onda é faz égua, batida é pressão. Segundo minha visão, é muito som, meu irmão. A galera pira e não para de dançar. Te liga no som. Parceiro Cubim, tá aqui com a gente hoje, Cubim. A Solamânia. Escurinho que o bagulho vai endoidar. Aí DJ deixa no escurinho. Os DJs da onda na área. A onda tá perigo, perigo, perigo. A comitiva tá perigo, perigo, perigo. A onda tá perigo, perigo, perigo. A comitiva tá perigo. Endoida, endoida, endoida, endoida. Tudo endoida, vai. Mas tá passando e quero que eu tô me pegar. Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Acelera. Dá-lhe acelerando, dá-lhe acelerando. Quem é do pai de Sandu, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é do clube do Remo, dá uma vaia no pai Sandu aí, ó. Tem corintiano na Vila do Conde, tem? Tem flamenguista na Vila do Conde, tem? Quem tem fé em Deus, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem tem WhatsApp, joga a mãozinha pra cima. Acelera, acelera, acelera, acelera. Acelerando, acelerando, acelerando. Agora! Naquele pique, só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha, a novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto é... Não quero saber quem inventou cerveja hoje. Eu quero saber de beber e ficar doido, meu irmão. Vai baixo, em cima, em cima, em cima, em cima. Vai baixo, em cima. Bora, taxista, vinho, taxista, vinho. Endoidando, endoidando, endoidando agora. Vem na onda, já era. E lá no fondo ela te... Dancinha da onda, dancinha da onda, dancinha. E lá no fundo ela te pega. A equipe só nós três hoje vai te deixar maluca. Ai, maluca. Ai. E eu toca tudo, maremoto, vem com a força absurda. Ai, absurda. Ai. Toca tudo, maremoto, essa equipe arrefia. Tá as garrafas de voleibol, escopete, eu tô no clima. O Pinho tá aqui, se está aí, além na piração. Na tanda, baixada é rock doido, meu irmão. Não tem hora nem lugar pra essa onda te afogar. DJ Frank considerado e Marcos Paulo vão tocar. E o Pinho vem chegando no embalo. Novinha se demole e eu te arrasto do meu carro. E a equipe só nós três tá na pressão. Bom, na tanda, baixada e além na piração. Caiu na onda, já era. E lá no fundo ela te pega. Caiu na onda, já era. E lá no fundo ela te pega. E a equipe só nós três hoje vai te deixar maluca. Ai, maluca. Ai. E o toca tudo, maremoto, vem com a força absurda. Ai, absurda. Ai. Bora, bora, girando, girando, vai. Galera de Brebres por ali endoidando tudo. A família portando tá na área. Indicado, o The Best das Produções. Tchau, tchau! mão, na palma da mão. Agora frente. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pânico de Barcarena e foco negro roubando. Meu amigo Maicon tá por aqui. Cuidado com os moleque tá perigo. O homem que é chegado dos DJs da onda. Perigo, família, pânico de Barcarena e foco negro roubando a cena. Cuidado com os moleque tá perigo. Cuidado com os moleque tá perigo. Hoje eu quero o Xandão. E o Marcelo tá na área. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa é o bom. Hoje eu quero o Xandão. Hoje eu quero ser. João Mix na Super Dali. Com a galera do Edson, tô na área. Então segura, vai. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. DJ Melry, DJ Melry na produção. Bora, meu parceiro Lampi. É nós, moro. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Dá-lhe a pisada, dá-lhe a pisada. Pisada aí, Marcos Paulo! Joga a mãozinha pra cima, e quem tá solteiro com a mãozinha aí, ó! Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Um, dois, agora! Como tatuagem me carregas na cabeça? A maior pressão da Vila São Francisco tá na área! Marcos Paulo e Frango Siderado! O sofrimento aumenta quando eu estou na festa. Você pensou que eu ia viver na solidão? E aí? Tô no país animal, com o eco do God a comanda, curtindo o Godzilla, que é um show. No animal da Amazônia, vou dançar e me divertir. DJ Jefferson Sapi. Onde do animal, com leco God, curtindo Godzilla, animal da Amazônia. Onde do animal, com leco God, curtindo Godzilla, animal da Amazônia. Cuidado com a onda, pra onda não te afogar. Vidas, te salvar. Maremoto, maremoto, maremoto. É o maremoto. Galera do condomínio, tô na área. A gente faz a onda, o que tiver na mesa. E aí, taxista? Dona, o taxista Binho me trouxe pra essa farra com a Lena da Pirachão. Matando a baixada. Seguidores da onda, vou chegando na mesa. Riando uísque, também muita cerveja. Vamos com a onda, toca tudo do Pará. DJ Fungo, Siderado e Marcos Paulo vou tocar. E juntos, curtimos sim. Meu parceiro Sheba, nossa equipe chiqueira. A gente dança. Tá. E se amar a noite inteira. Meu parceiro Patrick também! Já por aqui, tá tudo ao vivo, Vila do Conde! E se amar a noite inteira? Não pensa que acabou a gasolina, não, que a parada é doida! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bora, Badunete, así na pressão. sedução. É um perigo, nada é proibido. Mas tudo tem o seu momento, viu, gente? Logo o Bate vai dançar muito, vai relembrar. A gente vai detonando. Vila do Conde, Marcos Paulo, Franco Siderato, sempre. Tem nosso especial, uma vontade fora do normal. Parceiro Michael tá por aqui. O rei da sinuca da Vila do Conde, tá na área. Bora, Leno! Já agradecendo também sempre nossos CDs Silva Multimarcas, a loja virtual que veste os DJs da onda, Pizzeria Eu Shaddai, Jamie Lota Sucataria MM, os patrocinadores oficiais da onda, Everaldo Variedade do Laranjal. Eu vou deixar você imaginando. A nossa amiga Olga da Vila São Francisco tem moral com os DJs do Maremoto. Tá por aqui, representa muito bem a Vila São Francisco por onde passa, hein, Olga? E ela tá aqui na Vila do Conde, tá com seus familiares hoje, curtindo numa boa. Esse som que meu corpo se agita, eu te provoco e me jogo na pista. Sexy baila e me deixa com las ganas. Parada é rock doido, né, Fran? É rock doido com os DJs da onda. Rock doido assim, você ó. Partiu meu coração, ai. Mas meu amor não tem problema, não, não. Essa daqui é do Nil. Pra então, o quê, ai. Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração. Quando tiver, Binho, a metade dos contatos do Nil, aí Deus já pode levar já. Não, que agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um... E tá vindo aí o aniversário do Maiquinho Atrevido. Do nem rock doido. Dirá guardar rancor. Você vacilou primeiro. Nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro carro. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Lenda Piração tá na área. Vai sobrar então, o que safadão, o que safadão? Um pedacinho pra cada esquema, é só nós, um meu. Pedacinho. Canta, Lena. Fica aqui seu coração. Amorim tá por aqui, Dieguinho das Fitas, DJ Shurek da Sede, DJ Johnny do Industrial, a União de Responsa tá na área. A nossa comitiva da cidade de Breve está por aqui, é a família Furtado, curtindo desde cedo, endoidando tudo aqui no Bar do Nerd. Cadê você, que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu, tá por aí tentando esquecer. Marcos Paulo e Fran Considerado. Cadê você? Só daqui vai pra Loura Considerada. Se ele não te mereceu, insiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro. Bora endoidar tudo aí! Esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. Bora endoidar tudo! E bota uma moda de patroa. Azara os vai beijar na boca. Aproveita a noite. Parceiro Elias, também sua esposa, por ali, ó. E, bota e a Marta tá por ali. Boa, vamos curtir a mãe. Bora, babá! Boa. Acelera, vai beijar a boca. Aproveita a noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Bora dançar, Vila do Conde. Louca, louca. Você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se Seja parceiro Anderson, Cicinho, Gordinho. Não te mereço. Nosso parceiro maluco por ali, o Lamp também, Tatuzinho. Cabaleão, Marcelo. Tem... O parceiro Moroa. Os diabinhos da Vila do Conde, tão por aqui. Escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta. Leco do Gordi. Espanta do Gordi também por ali, só na mania. Aquela roupa e o. Cara do pioneiro, tá aqui. Parceiro Marivaldo, rei também a Ângela, Solamânia. Os DJs estudão do Maremoto na área, papai, detonando. Essa daqui o Erle Safadão fez pros DJs do Maremoto. Toca aí, ó. Bora dançar assim, ó. Projeto Carnaval. Marcos Paulo e Fran Considerado. Vai, DJ Marcos. Limpo. DJ Marcos Paulo e Fran Considerado. Ei, cheguei a perder os quilos, o supino reto é meu inimigo. Definitivamente, não, não aguentei tentação. O fim de semana, show. Pinho taxista, esse daqui é pra você também, ó. Ah, não, não, joguei fora a batata doce e o pote de whey protein. Eu dei, eu dei, eu dei. Eu paguei 12 adiantado. Fui 2 meses só que forçado. E o resto, faltei, faltei. DJ, o mix da Supernave, é isso? E essa barriguinha sensual. Junto com o Edson. Eu não nasci pra ser, eu não nasci. O que é, bicho? Essa assistiu bom pra mim. É levantar copo de uísque. Eu não nasci pra ser. Ei, Jorge Luiz. Essa assistiu bom pra mim. Levanta o copo aí, meu filho. Comitiva de breves. Tá endoidando tudo aí. A nossa família Furtado, Fran. Eu não nasci pra ser. Eu, Gigi, estudão do Maremoto. Essa assistiu bom pra mim. Ela... Parceiro do Duplay. Já por aqui. A gente também tem aquela sequência que a gente toca no coração da galera. Tipo assim, ó. É hora de chegar numa moleca agora, puxar pra dançar. Arriar aquela velha tese, assim, igual a do Leco. E ir pra cima. É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Bora pra cima, assim, ó. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Assina o Maicon, dá valor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa, não me atende. Parceiro Marcelo agora falando no ouvido dela assim, ó. Se arrepender, se o que dói em mim doesse em você. De vez em quando, a Loura canta pro Francinho. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Abraço forte pra toda a galera do grupo do Maremoto. Desde quinta-feira curtindo os DJ Estudão. Mesmo de ser importante. E hoje aqui, ó, encerrando aqui pelo bar do Net Vila do Conde, a nossa semana de muito sucesso. Passou, quando olhar pra trás já fui embora. Amigo Lourinho Laje, a gente abraça sempre com muito carinho todos vocês, viu, gente? E todo esse caminho cê de cor. Parceiro do Duplay tá por ali. Não me engano. É o nosso parceiro Xena também, os playboyzinhos. Galera chegando pra curtir uma boa aqui no Bartonete. O terceiro é se arrepender. Se o que tá em mim doesse em você. Xena que é cunhado do Marcos Paulo. Deixa mesmo. Quase eu apanho por causa desse alô aí. Vai deixando a gente pro. As fugitivas do pânico. Vai tentar. A Biazinha. A Malu tá por ali, a Anne. Quando... Bora cá, bora pra cima. Sabe fora. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pro outra hora. Parceria aí do PDA e os Diabinhos. Já... Aqui no Net. É nóis. Quando olhar pra trás já fui embora. Pra dançar tracadinho assim, ó. Não venha não. Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião. Você chegou agora e tá querendo mandar em mim. DJ Marcos Paulo e Fran Considerado. Os DJs lindões estão na área. Tô na minha cama e com travesseiro. Hoje é rock de gringo. Até os gringos endoidando por aqui hoje, ó. Não venha não. Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão. E que modo de dançar, hein? Eu não sou obrigada a viver dando satisfação. Da minha vida cuido. Arigato! Atalho alemão, não é japonês. Se no ar assim você vai morrer solteiro. Parceiro David, o Marazinho. Eu nunca te... A família Lascote está por aqui. Tem horário pra... DJ Irlan Mangadão. Pra... Se lembra que eu mandei você acostumar. Tô te mandando embora, meu. Canta pra aquele homem safado assim, ó. Quem me controla folgado. Quando na hora que eu chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse... Parceiro Christian. Me livre. Acabou de chegar por aqui, bora, Christian! Dá um arrepio, folgado. Maldita hora que eu chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado. Deus me livre da latada que eu ia entrar. Dá um arrepio só de imaginar. Esses DJs da onda não aliviam o coração de ninguém, viu? Esse tom de voz eu reconheço. Misturar de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava ali. Comitiva de breve está por ali. A nossa família Furtado, anjos derramando tudo. Eu ouvi sua voz. Olha, eu vou baixar o som e quero ver vocês cantando bem forte, viu? A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Quero ouvir mais forte. Solta. Bora cantar mais forte, Madunete. Bora cantar, galera de breves, agora. Vou baixar o som pra vocês. Tá lindo demais. Feito antes, no mundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te vejo. Parceiro João Mitch, ele é o lado pica-pau, velha guarda, metrô por ali. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Foi naquela hora, foi! Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Deus meu... As fugitivas estão na área! Fia. E o Cagueta também! Trabalhar tá difícil, confessar que está que é pior. Ao se pôr do sol, ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando. Bola dançamba do Nerdinho! Assim nessa cara, passa essas paredes, não fala assim. Passa o travesseiro, não conta assim. Todas as noites de amor, eu vivi com você. Parceiro Marivaldo aí, toda a comitiva. Ao nosso parceiro DJ Fabinho, do Som Lobão. Se você aqui, pra eu conseguir. O homem que tem história na Vila São Francisco, na Vila do Conde. Parceiro Fábio do Lobão. Sempre nós, maninho. Tá no sangue, tá na história. Eu vivi com você. Bora, Leco do Gold. Ah, se essa cama não me trasse. Ah, se esse espelho mostrasse. A Irlanda, não chega aqui, Irlanda. Pra eu conseguir dormir. É o DJ da onda que não alivia na sequência, viu? Focando de tudo sempre, por onde passa. Eu gosto assim, hein? Desse jeito. Bora, Cupuaçu, bora pra cima, maninho. Vamos cantar. Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu. Bora, fofo! Beijo, fofo! te completar, estar com você. Se ele não liga nem pra desejar. Epa, do Net, os DJ estudão tão na área. Por isso me liga, querendo Marcos Paulo e Fran Considerado. Você, preciso te dizer. Quero você. Bora curtir! Namora, mas agora o proibido. Eu que sou culpado. E eu? Eu que sou bandido. Prefere um romance escondido. Sai na mão. Parceiro Michael, dá maior valor. Proibido, namora. Bora, Lino! Proibido. Eu que sou culpado. Amiga da onda. Eu sou bandido. Quem tá apaixonado e joga a mãozinha? Quem quer beijar na boca? Quem tá ao lado do grande amor? Aproveita que o momento é agora. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar. Às vezes nós só damos valor nas pessoas que estão ao nosso lado quando ela tá longe. Mas a hora é agora. Fala pra ela assim, canta no ouvido dela. Tendo que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Aí se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira. Parceiro Baia, também o Robert Janari. Imaginei aqui nosso apartamento. Bora, Ronan, bora endoidando. Filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou. E o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Família Toy! Parece que Rômulo, Lucas Gordo! Dependente um do outro. Tripa de carneiro e o macaquinho. Tripa de carneiro é meu. Isso é amor. A gente toca de tudo no coração da galera também, viu? Mais uma pra fechar a sequência do pagode aí. Quero ver o Tatuzinho falar agora o quanto ele a ama as 15 mulheres dele. Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito. Você não procura. Galera, com a mão pra cima aí, jogando pro lado e pro outro. Eu farei do mesmo. Galera, de breve, bora endoidar. No fundo, é que bem no fundo. O Michael pediu essa música aqui. Existe amor em nós. Amor, estamos chateados. Pedimos tempo. Olha o coração, Leandro. Se for pra sofrer, mas antes de eu levar logo. Nesse jogo de quem procura. No fundo é que bem no fundo ainda existe orgulho em nós. Bora endoidar, Vila do Conde. Quando o vidro embaçar e você vier pra me abraçar. Quando o sol se... Sendo Paulinho do bairro industrial, tá bom, Daniel? E se você para pra entender que eu fui e sempre serei um bobo apaixonado. Nós estamos separados, mas nos prometemos. Galera de breves, Daniel do Marajó, por aí, ó. Você não procura. É a família Furtado, tá na área, meu irmão. E eu farei do mesmo jeito. Taxista Binho, rompendo fronteiras mais uma vez. Ainda existe os DJs que ele gosta. Marcos Paulo e Fran Considerado. Nós amores estamos chateados. Lena Piração. Pedimos tempo como curar. Parceiro Dudu Play, tá por ali, está na mania. Precisando. O nosso parceiro Cheira também tá na área. Bora, Cheira! E quem procura no fundo. O parceiro Anderson, Cicinho, Gordinho, Maluco. Lambi, Tatuzinho, Camaleão, Marcelo. O Boroa, os Tiabinhos. Quando o vidro embaçar e você vier pra me abraçar. A gente tem uma marca, né, Fran? Quando sou... Por onde a gente passa, a gente toca de tudo. A gente não tem frescura pra tocar, né, meu irmão? A gente toca de tudo sempre pra galera curtir. Sequência pra gastar dinheiro agora. Eu quero falar com ela. dinheiro. Dá meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela. Pra quem? Pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. As nossas alerquinas estão por aqui, Salamânia. Olha a Ellen por ali. Aniversário da Ellen ontem, hoje é a ressaca. Quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Leandra Gonçalves está curtindo. Pra ela. Bora, Leandra! Só pra ela, só pra ela. É só dela. É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só nunca que há, só nunca que há. Gira tudo, bado net. Dá, dá, dá. Você me der todinha, eu vou te prometer. Nunca vou arranjar outra, eu só vou querer você. Passa a mão na cabecinha, passa no corpinho, segura no bumbum, agora põe pra remexer. Vem de bundinha rebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Bora, meu parceiro Marcelo! Peitinho empinadinho, corpinho. O empresário a partir de hoje, do Marcos Paulo e do Frango Sideral. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Dançando na onda do dadadá. Este é... Uhul! Aquela história, né, meu irmão? O cara na madruga encontrou uma moleca, ele na pedra. Aí ele falou bem assim pra ela na madruga. Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo. Conta a tua história, Marcos Paulo. E os sinais da almirante da rua, aberto para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Uma passarela da BR-300. Parceiro Leno, o Maicon tá por aqui também, Salamânia. A gente se encontrou. Gordinho dançarino tá na área. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu... Bora dançar, Madonete! Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão... A Olga tá por ali, ó. Lá da Vila São Francisco. Meu, o Batista. Essa galera é super gente boa. Não é nada, eu sei que... E nos trata sempre com muito carinho. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita. Mais assim. Aplica. Bora, meu parceiro Índio, tá na... Dizendo que é tão bonita. Família Furtado de Breves, tá por ali desde cedo curtindo. Tá eu ostentando e derramando tudo aqui no Bar do Nerd. E o taxista vem. Aberto para nós. Parceiro Carlos, meu amigo do Frango Siderado, lá da Vila São Francisco. Lá de Trocamento, tem uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. E aí, fera? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Libera, libera. Professor Luiz Sobral tá por ali. Libera que eu... Professor de dança aqui da Vila do Conde. Assim. Bora, Luiz. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão... Parceiro DJ Irlanda, tá só na onda por aí, ó. Mas assim, aplica, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim... Batista Binho tá na área. O irmão do DJ Frango Siderado por aqui, ó. Eu já falei pra mamãe. Quando eu crescer, eu quero ser igual meu irmão. Você que é o rei dos periquitinhos. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo chegou. Quando eu falei isso, a loura me deu o divórcio. Chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem. Tá com a cara coçando hoje, né? Eu também. Esse corpo lindo chega mais no além. Eu acho que o DJ tá afim de comer farofa de dente hoje. Não. Faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Fale, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Fale, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Parceiro do Duplay, tá por ali. Cheira, tá na área, meu irmão. Vem pra mim. O cunhado é Banda Luz Brega. Tive que falar que era tua irmã que eu tô pegando. E as alerquinas, assim, ó. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. Esse corpo lindo eu chego mais vou além. O empresário Marcelo dá maior valor. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais vou além. Vem, chega mais perto meu bem. Não faz assim comigo. Equipe Farofão tá na área. Fale, repare, mete. Bora o Alavi! Comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Fale, repare, mete esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Ronan, bora pra cima, senhor. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Parceira Márcia, tá na área. DJ Famigo do Lobão, curtindo! Só no caqueado, só no caqueado. Bora de lado, Conde, Pato, Net, doida, tudo. Família Furtado de Brebes, endoidando tudo. Os braços que emoção agora é pra valer. Acha fogo é o som que conquista a galera. Pop são três vezes mais pra você. Nem o coração, nem emoção vai resistir a esse som. O pop som é som de... Parceiro Brito da Academia. Tá por aqui, só na manhã, bora, Brito. É pop som que dá o clima. Abraço do Fabinho e do Marcos Paulo do Franco. Som que vai tocar. Só no caqueado Vila do Conde. Tocar. Com esse sorriso estampado em meu rosto. E esse brilho intenso dentro do meu olhar. Estou te convidando, vem com asta pouco. Qualquer um dos três vai te botar pra dançar. Vem assim, suiga do Pará. Se não souber, vou te ensinar. Só no caqueado. É o calypso paraense. É o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser braga ou a Mason. É o calypso paraense. É o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser brega ou a Mason Music. É pop som que agora vai tocar. O Arrasta Fogo é quem vai tocar. Bora endoidando no batidão. Endoida tudo, Pato Net. Vai pra cima. Calma, vai. Marcos Paulo e Fran Considerado. Meu parceiro Renato das Marcantes. Aí o cara dá valor assim, ó. Badonete é onde é assim, ó. Pega a rola, solta e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Tremo, é de pare, minha gente, vamos lá. É o caldeirão do Nete. Que a gente vai se encontrar. Tremo, é de pare, minha gente, vamos lá. É muita onda, Badonete. Que a gente vai se encontrar. E quem é do Paisando, joga a mãozinha. Joga a mãozinha, galera do papão, galera do papão. Endoida, endoida, endoida. Endoida, endoida, endoida. Quem é do remo dá um grito. Só quem é do remo, só quem é do remo. Endoida, endoida, agora. Toma, toma, toma, toma, vai. Bora, família Farofão. Logo mais o Badonete vai ser um dos mais conhecidos do estado do Pará. Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá. Bora, meu parceiro Maigo. Bora, Lino. Sabe aquele carinha que chega com você? Com um papo enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da moda que é um brega do babá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece o seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Bora endoidando, endoidando, endoidando, endoidando, endoidando. Ele mesmo. Parceiro Flavinho, ele o Calango, lá do bar do Calango, por aqui, ó. Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o tradução, o campeão. DJ Marcos Paulo e Fran Considerado. Os DJs lindões estão na área. Parceiro Peneirão, show! Tá com a gente só na manhã, bora Peneirão! Espanta do Gold por ali também. A nossa comitiva do BDA tá por aqui, só na manha. Marcos Paulo e Fran Considerado. Aí, Maico, aonde é assim, ó? Um, dois. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Rio. A bolsa da loura já começou a ir pro lado e pro outro. A galera dançar, a galera dançar. Qual é o sinal? DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. Agora o DJ. Essa sequência do Marcos Paulo nem o Fran resiste. Vai detonar o brega das aparelhagens. Sequência tão boa que o Fran dança até com a bota da Lumar. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com o Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. O nosso parceiro Renato das Marcantes, sempre muito bem acompanhado por aqui. Bora, Renato! Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhas. E doida no batidão, no batidão. É muita marcante os DJs da onda. Marcos Paulo e Fran Considerado. Vem curtir, olho de som, tocadão de coração. Vem dançar, o DJ José faz a galera agitar. Vem curtir, olho de som, tocadão de coração. Vem dançar. O Diabinho já por aqui, as Alerquinas. Quero ver você. Essa música vai ser sucesso, eu vou te contar. Quando toca no Godzilla, toca no Maremoto, no Tuxaua, vai ser referência em Barca Arena. Escuta o que eu tô te falando. Tá por aqui, comandando a galera mais bonita de Guaraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Essa época que o Binho era DJ. Família Furtado, a galera de breve está aqui. Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver certinho que a galera quer dançar. Ele é quem faz a parede estremecer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do Pop Som, quem comanda é você. Mais uma vez, Silva Multimarcas, a loja virtual, diverte os DJs da onda, pizzaria El Shaddai, Everaldo, variedade do Laranjal, Chucataria MM, galera que patrocina o Marcos Paulo e o Frango Considerado, sempre. Marcos Paulo e Fran Considerado. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E doida, doida, doida, doida, doida. Quem tá casado também pode jogar a mãozinha pra cima aí, viu? Quem é casado, quem tem o seu grande amor, pode jogar a mãozinha pra cima. Meu parceiro Capim tá na área. Vem o DJ Jones, a galera, gente boa. Bora pra cima, Badunete Vila do Conde. Isso aqui é do tempo que o Fabinho era moleque doido. Galera do São Francisco, galera do Laranjal. Se juntava ele e o Bigodão, era muita onda. Olha o nosso dançarino, Fran, já tá na área, babai. Regi Barcarena e Kelly, os dançarinos oficiais do Maremoto. Parceiro Jefferson, tá na área! Bora, Jefferson! Kick it one time! Galera de breve, galera de breve. E doido, e doido, e doido, e doido, e doido, e doido, e doido, e doido. O café que é meu tubarão. Já estou na área por aqui, ó. O Regi Barcarena falou que vinha, não foi, Fran? Ele falou que de algum jeito ele vinha pra cá hoje pra curtir os DJs que ele dá maior valor. Marcos Paulo e Fran Considerado. Eita, tá curtindo desde quinta com nós. Abraço forte, nosso parceiro DJ Irlan tá na área. Que bom dia, pessoal. Galera de Vila de Berja, endoidando tudo, Vila do Conde assim, ó. E quem tá solteiro com a mãozinha pra cima, batendo na Paulinha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Serginho, equipe Nike de Abaitetuba. Batista também por ali, ó. Galera do condomínio tá na área. CDs DJ Marcos Paulo. Contatos DDD 91 TIM 8215-6134. DDD 91 Vivo 9191-9635. Entre em contato com o DJ Toca Tudo do Pará.